Eu concordo com a decisão do Sr. Presidente, mas só gostava de colocar uma questão que tem a ver com o, na Assembleia de 18 de Fevereiro. É, se a resposta é definitiva ou se em 2021, que foi o que se passou, é obrigatoriamente vem para a Câmara Municipal.